olho para o céu tentando me acostumar a voltar pra casa sem você, só com o mar. Meu amor, quem foi que congelou seu coração? Algum tempo atrás você faria uma canção, mas você me deixou só com a sua camiseta pra lembrar do amor. Pra lembrar do amor. Sem ninguém, você era meu chão e tudo que eu mais precisei. E agora você vem dizer que o tempo vai ajudar. Pega sua moto, vem me ver e para de chorar. Mas você me deixou só com a sua camiseta pra lembrar do amor. E eu vou usar amor. Eu não vou devolver. Você disfarçou bem. Eu sei que a mãe não fica sem ninguém. Então eu vou me divertir. E não me leve a sério como eu te disse.